Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o carnaval. Ei, carnaval, né? Carnaval, o povo, o restinho de juízo que o povo tem, gasta no carnaval. Você pode contar do carnaval 9 meses pra frente, o que de buia de menino, que o povo até hoje não aprendeu, que se não encapar o trem, além das doenças sexualmente transmissíveis, os meninos vêm, né? Vem, o trem vem. Então, o povo sabe, mas não adianta, o povo não tem responsabilidade de uma galinha, né? Vou te contar. A discoteca do Cleitão vai receber hoje, pela primeira vez, a dupla Wagner e Wanderson. A Faculdade da Música apresenta o mestre Hermes Aquino. A frase irretocável é do meu saudoso pai, Tonho Aguiar. É uma verdade absoluta, né? A oração de hoje, a prece do médico. Medicina é sacerdócio. Infelizmente, muita gente só entra hoje na medicina por conta do dinheiro, né? O mercantilismo da medicina virou uma coisa terrível. Mas os verdadeiros médicos, aqueles que fizeram o juramento de Hipócrates, esses sim merecem o nosso respeito, e é para eles que nós vamos fazer hoje a prece do médico. A dica de hoje, não sofra antes da hora. Tem gente que gosta de sofrer, adora um sofrimento. Eu não gosto não, eu deixo para sofrer depois, se precisar. Você lembra desta? Eu vou trazer um sucesso de Milionário José Rico para você curtir, tá bom? A sugestão do beijar, Marcelinho de Lima. E eu começo trazendo aí, Otávio Augusto e Gabriel, um sucesso do tempo da Jovem Guarda, regravado agora, Te Amo. A coragem de dizer que é bem grande o meu amor, mas não sei o que acontece, minha voz desaparece quando ao teu lado estou. Eu procuro ir disfarçando, é sorrindo ou cantando, mas por dentro eu estou chorando. Mesmo céu e a todos faz sonhar, não consegue me inspirar. Eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinho eu te chamo, bem baixinho eu reclamo, que vontade de dizer te amo, te amo, te amo. Nem mesmo o céu que a todos faz sonhar não consegue me inspirar. Eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinho eu te chamo, bem baixinho eu reclamo, que vontade de dizer te amo, te amo. Te amo. Otávio Augusto e Gabriel, te amo, pro Anastácio Bezerra de Aguiar, aqui de Taguatinga, no Distrito Federal. O Anastácio é meu amigo, grande tecladista, durante muitos anos foi o maestro da Márcia Ferreira. Depois ele passou para o segmento gospel. Ele é esposo da grande cantora e compositora Tereza Cristina, né? E chega agora para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Anastácio, um abração para você, seja muito bem-vindo. Os meus afilhados Eliane e Samuel e seu novo sucesso, Você Vai Se Arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer, vai pedir pra eu voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, cantaram deles, Você Vai Se Arrepender, para Isa Isá, de São Paulo, capital. Ela chega para fazer parte do nosso perfil, o Facebook número 1. Saiu uma pessoa, ela entrou, ela é a número 5.000 do perfil 1 do Facebook do Cleiton Aguiar. Isa, um beijão para você. A Isa é promotora de eventos lá de São Paulo, né? Seja muito bem-vindo, um grande beijo para você. Um sucesso de 1972. Você conhece essa música? Foi gravada depois pelo Chitãozinho e Chororó. Mas antes foi gravada por essa cantora que fazia muito sucesso nessa época. Cláudia Barroso, Se Deus Me Ouvisse. Sucessos de ouro. Canções que o coração não esquece. Que um dia partiu, deixando a tristeza bem junto de mim. Voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade. uma vida a caminho do fim. Ah, eu lhe peço, Senhor, traz de volta este amor, Senhor, está perto o meu fim. Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim. Ah, se o Senhor me ouvisse e mandasse pra mim aquele que eu amo e que um dia partiu, deixando a tristeza bem junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renasci uma vida a caminho do fim. Este amor, Senhor, está perto do meu fim. Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Cláudia Barroso, Se Deus Me Ouvisse. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Daqui até o dia 17 o povo quer saber só de carnaval. Depois que passar o carnaval, aí voltam os shows de música sertaneja, de música popular, de música romântica, né? E agora ficou mais fácil. Você planeja o seu evento, a RBM Música, que é uma empresa com mais de 30 anos no mercado, leva a alegria dos seus artistas. É a certeza que você não vai ter problema, viu? Você ligando 61 99813601, 99813601, você vai contratar o show de Adelson Moura, Djalma Lima, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, Márcia Ferreira, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61 99813601. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Só que eu te aconselho a não deixar para última hora, não. Porque, primeiro, que você dificilmente você vai conseguir o artista que você quer. E se quiser, você vai pagar um preço muito mais caro. Então já faça logo, mesmo que o seu show seja lá para outubro, novembro, dezembro, já feche logo o contrato para você ficar mais tranquilo e ter certeza que você vai ter o artista que você gostaria de ter na sua festa, tá bom? Música nova de Chitãozinho e Xororó, Eu Não Existo Sem Você. Você sabe já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você.

Diego Valadares, me perdoa pro Delmir Alves Vieira. Eu acho que ele é de Coromandel, não botou aqui não? O Delmir tá chegando a fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 2. Pelo jeitão aqui, ele é meu conterrâneo de Coromandel. Delmir, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? A sugestão do beijar, Marcelinho de Lima, quero ser cachorro. Em outra encarnação, eu quero ser cachorro. Só comer e beber, só beber e comer. Só comer e beber, só beber e comer. Dormir bem tranquilinho, sem ter o que fazer. Ai, deixa eu ser cachorro, gente. Tô trabalhando muito, tô me esforçando muito. Eu tô cansado dessa vidinha malvada. A raça me segura, eu não desisto nunca. Vivendo à espera da virada. Porque é só conta pra pagar, nada de melhorar. De tudo eu já fiz, não adianta. Riqueza tá de lá, pobreza tá de cá. Tô precisando de uma vida mã. Em outra encarnação, eu quero ser cachorro. Só comer e beber, só beber e comer. Só comer e beber, só beber e comer. Dormir bem tranquilinho, sem ter o que fazer. Em outra encarnação, eu quero ser cachorro. Só comer e beber, só beber e comer. Só comer e beber, só comer e beber. Dormir bem tranquilinho, sem ter o que fazer. Comer, comer, comer e beber. Tô trabalhando muito, tô me esforçando muito. Eu tô cansado dessa vidinha malvada. A raça me segura e eu não desisto nunca. Vivendo à espera da virada. Porque é só conta pra pagar, nada de melhorar. De tudo eu já fiz, não adianta. Riqueza tá de lá, pobreza tá de cá. Tô precisando de uma vida mansa. Em outra encarnação, eu quero ser cachorro. Só comer e beber, só beber e comer. Só comer e beber, só beber e comer. Dormir bem tranquilinho, sem ter o que fazer. Em outra encarnação, eu quero ser cachorro. Só comer e beber, só beber e comer. Só comer e beber, só beber e comer. Dormir bem tranquilinho, sem ter o que fazer. Só comer e beber, ai. Só beber e comer. Dormir bem tranquilinho, sem ter o que fazer. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Marcelinho de Lima, quero ser cachorro. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado por esse grande divulgador, é só você ligar 61-9981-3601 e você vai ter o seu trabalho esparramado por mais de 300 emissoras de rádio do estado de Minas Gerais, né? Flavinho está nesse ramo aí há mais de 40 anos, só nesse trecho aí tem mais de 30 anos que ele está fazendo, né? Então você, e o que o Flavinho falar, eu assino embaixo, tá bom? No próximo bloco, Milionário José Rico, Henrique Juliano, Ronaldo Estrada e Rafael. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Não tem essa pessoa que não tenha sua vida marcada por essa ou aquela música, né? Todos nós temos a nossa trilha sonora. Para o bem ou para o mal, para alegria ou para tristeza, desde aquele encontro amoroso que deu certo, com aquele pé no traseiro que você levou, né? A vida é assim, e a gente vai escrevendo e vai lembrando. Quando toca uma música, a gente lembra, né? Eu tenho momentos muito, muito alegres, momentos muito tristes, né? Que toca uma determinada música, eu me remeto àquela situação. E eu vou trazer uma música, com certeza, muita gente vai se recordar de alguma coisa. Você lembra desta? Os Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário e José Rico. Eu levo a vida sonhando. Atire a primeira pedra, quem de amor nunca sofreu. Quando alguém que a gente ama de repente diz adeus, a saudade ocupou o lugar que era só seu.

Tem gente que parece que gosta de sofrer. As pessoas falam, Cleiton, mas você não tem problema na sua vida? Tem, claro que eu tenho, bastante. Eu apenas não valorizo os problemas além da importância que eles já têm. Tem gente que adora uma notícia ruim. Tem gente que quando sabe da morte de alguém, quer saber detalhe e tal, e vai lá e quer e fica cutucando a viúva, fazer a viúva chorar, e chora junto, e ai meu Deus do céu, se o meu filho sair de casa, ele vai ser atropelado, e não sei o que, o filho sai de casa e não é atropelado, ela chorou à toa. Nossa Senhora, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, meu Deus do céu, e a pessoa sofre antes da hora. Gente, a vida já é difícil. A vida por si já é difícil, né? E se você ficar sofrendo por antecipação, e você pergunta o seguinte, você imaginou uma situação ruim e sofreu por ela. Aí aquela situação ruim não acontece. O que você vai fazer com o choro e com a preocupação que você teve? Não aconteceu? Então eu conheço muita gente assim, né, que sofre sem necessidade. E tem gente que parece que gosta de sofrer. Tem gente, eu conheço muita gente que adora uma notícia ruim, adora se fazer de coitado. Olha, gente, olha como eu sofro, como é que eu sou coitado, tenham pena de mim. Gente, vamos elevar essa autoestima? E vá por mim, não sofra antes da hora, porque não vale a pena. Ela mudou sua vida, deu um rumo na sua carreira. Márcia Ferreira, Toque de Deus. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Toque de amor. Música nova de Márcia Ferreira, Toque de Deus. Esse CD já está na praça para ser vendido por apenas R$10. São 7 músicas e 3 salmos. Você compra por R$10 pelo Projeto Confiança. Basta você mandar um e-mail para Sistema Mundial de Rádio. Coloque seu nome e endereço completos. Sistema Mundial de Rádio. Eu quero comprar o CD de músicas gospel da Márcia Ferreira. Tem também o CD de salmos. O CD de salmos são 30 salmos, custa R$15. Se você quiser os dois, R$25. Se você pode comprar mais de um, você recebe pelo correio. Dentro vai o número de uma conta e você vai até uma loja de loteria ou uma agência da Caixa Econômica e efetua o pagamento. Por isso é que chama Projeto Confiança. Nós criamos isso porque nós confiamos no povo do Brasil. A gente manda primeiro o CD e depois você paga. Cleiton, mas não tem ninguém que deixa de pagar? Tem, mas o problema é da pessoa, não é nosso. Não, um CD a mais, um a menos, para nós não vai fazer diferença nenhuma. Agora, quem dá o cano vai ficar com aquilo na consciência pro resto da vida, né? Uma bobagem, 10 conto, 15 conto, isso não altera nada na nossa vida, não, né? Nós preferimos continuar acreditando em quem é sério. Quem não é sério, não é sério e acabou, não tem conversa, né? O menino brilhante Luan Santana, Chuvas de Arroz. Oh, oh, oh, oh. Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei. Me apaixonei perdidamente, e o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz da gente. Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, é o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente. Luan Santana, Chuvas de Arroz. Semana passada esse cantor esteve comigo no rádio e na televisão, né? E o Brasil inteiro assistiu. E eu estava escutando essa música dele, que achei parecido a voz dele com o Valdir Soriano. Eu até vou sugerir para ele gravar alguma coisa do Valdir. O meu amigo Djalma Lima, Só Depende de Nós. Sinto que é preciso me abrir agora e falar de nós, antes que o silêncio faz algum tempo que a gente anda meio por aí. Nesse faz de conta, se enganando à toa, até pra sorrir. Não preciso muito, peço quase nada, um segundo apenas pra falar do amor. Esse amor que a gente tá jogando fora, sem lhe dar valor. Já sofremos tanto, sei que está na hora de quebrar o gelo e aquecer nós dois. Temos tanta vida pra viver lá fora, só depende de nós. Não tem cabimento nos amarmos tanto e ficar assim. Teu olhar passeia pela sala inteira sem olhar pra mim. O tempo lá fora passa tão depressa e a gente nem vê. Meu amor reclama, diz que não se engana, chama por você. Não preciso muito, peço quase nada, um segundo apenas pra falar do amor. Esse amor que a gente tá jogando fora, sem lhe dar valor. Já sofremos tanto, sei que está na hora de quebrar o gelo e aquecer nós dois. Temos tanta vida pra viver lá fora, só depende de nós. Já sofremos tanto, sei que está na hora de quebrar o gelo e aquecer nós dois. Temos tanta vida pra viver lá fora, só depende de nós. Só depende de nós. Djalma Lima, do seu CD que só tem modão, só depende de nós. Que logo depois do carnaval, tá saindo esse CD do Djalma Lima aí. Só modão, só moda bonita, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é seu aniversário, eu queria parabenizá-lo, desejar muita paz e principalmente muita saúde. A oração de hoje é a prece do médico, de autoria do Dr. Sebastião Perlingeiro. E por coincidência eu conheci um grande médico lá em Coromandel chamado Dr. Sebastião Machado. Conheci o doutor Hermiro Rodrigues Pereira, quer dizer, nós tivemos referência, e tem o doutor Marcelo Machado, que é um grande médico também, sobrinho do doutor Sebastião. Então nós temos referência do doutor Nivaldo, grandes médicos que nós tivemos lá em Coromandel, né? Médicos que se preocupavam com o paciente. Eu me lembro, o doutor Sebastião me contava que ele às vezes recebia consulta em galinha, porco, porque primeiro ele atendia para depois saber se a pessoa pode pagar. Hoje, o sujeito morre na porta do hospital e o médico não atende ele se ele não tiver dinheiro. É verdade, infelizmente é verdade, a medicina está muito mercantilizada, mas existem aqueles profissionais, porque medicina, gente, é sacerdócio, é uma daquelas profissões que porque hoje o médico ganha bem. Uma cidade do interior está pagando uma verdadeira fortuna para o médico, né? Mas tem gente que parece que tem a goela maior do que, né? Que tem uma goela que não enche nunca. Mas eu vou fazer essa oração de hoje para os verdadeiros médicos, né? A prece do médico. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, sois vós o grande médico diante de quem humildemente me curvo. De vós somente se originam todos os bens e todas as virtudes. E por isso, confiadamente vos peço. Dai, Senhor, habilidade às minhas mãos, visão clara a meu espírito,

senhora, que jamais na vida terei ilusão. Venho dizer-te adeus, nossos olhos jamais se verão. Antes de ires pra igreja, me despeço com esta canção. Vai que chorando me vou a rezar pela tua união. Eu bem sei que ocultas triste pranto em tua incerteza, pois não sabes se por meu amor mostrarei a verdade ou nobreza. Se o dinheiro comprou teu futuro, não receies o meu proceder, pois nosso diário amoroso em meu coração só eu posso ler. Venho dizer-te adeus, nossos olhos jamais se verão. Antes de ires pra igreja, me despeço com esta canção. Vai que chorando me vou a rezar pela tua união. Relembrando Goiá, ele cantou ao lado do seu cunhado Biá. O Biá era irmão da dona Hilda, esposa do Goiá. O Biá foi o grande compositor de Boneca Cobiçada. E ele fez dupla com o Goiá, Sabiá e Canarinho. O Canarinho era o Goiá e o Sabiá era o Biá. Depois ele tirou o Sá, ficou só com o Biá, né? E o Goiá pegou o nome de Goiás, tirou o S e pegou o Goiá. Em homenagem ao estado onde ele esteve em Goiânia 3 anos, né? Foi muito bem recebido lá. E ele quis prestar uma homenagem ao estado que o acolheu também e adotou o pseudônimo de Goiá, e daí para frente a história todos nós conhecemos. Eu toquei aí Dia Mais Triste da Vida. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do meu saudoso pai, Tonho Aguiar. Viver faz mal demais para a saúde. Meu pai dizia isso. Viver faz mal demais para a saúde. E é uma verdade, no sentido que à medida que você vai vivendo, você vai ficando velho. Você vai ficando velho e começa a sentir as dores. Aí vem o reumatismo, vem as outras doenças, vem aquilo outro e tal, etc. E realmente o fim da vida, as pessoas têm que ter certos cuidados, né? Por isso é que o meu saudoso pai dizia, viver faz mal demais para a saúde. Quanto mais você vive, mais doença tem. E essa é uma verdade que ninguém consegue escapar dela, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Wagner e Wanderson. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todo domingo a Rede Brasil de televisão apresenta o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Você que me ouve no rádio, nunca me viu na televisão, todo domingo 10 da noite na Rede Brasil de televisão, que já passa em mais de 200 cidades do Brasil, mas passa em todas as televisões pagas, menos a NET. A TV Oi é o canal 1, a Claro TV é o canal 13, a Sky é 175, a TV Vivo é 237, GVT 248, CTBC 714, pelas parabólicas e também direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Neste domingo, é uma entrevista muito interessante, muito esclarecedora. O Distrito Federal está passando por uma situação, não é só aqui não, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia, os estados do Brasil todos estão, né, numa situação difícil, mas também questão de político ladrão roubando dinheiro, não sobra nada mesmo, então está a dificuldade, está danada. Né? E eu convidei o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Dr. Renato Rainha, um homem da maior seriedade que eu conheço há muitos anos, e ele fez um diagnóstico tenebroso a respeito da situação econômica, financeira do Distrito Federal, política, né? E quem quiser saber, é só assistir o nosso programa no domingo, às 10 horas da noite, pela Rede Brasil de Televisão, Dr. Renato Rainha, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conversando com Cleiton Aguiar. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Wagner e Wanderson. Viver assim, amor. Eu quero, te amo. discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Wagner e Wanderson, Viver Assim Amor. Você gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Quem me mandou essa música foi a Areta, mais o Neymar, lá da Super 90 FM de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Areta, um abração para você, para o Neymar, para essa turma boa, nossos colegas da Super 90. E você que é nosso parceiro, tiver um artista aí que for bom, a música estiver bem gravadinha, pode mandar, que a gente vai mostrar aqui na discoteca do Cleitão, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês precisam prestar atenção. Gente, vocês têm que ter mais cuidado antes de gravar. Contrata o Mozart Silva, contrata o compadre ou um outro produtor de voz para ensinar vocês a cantar, porque tem umas duplas que estão cantando ruim demais. Nossa Senhora, eu vou trazer um grande professor. Esse aqui sabia compor e sabia cantar. A Faculdade da Música apresenta o mestre Hermes Aquino, Nuvem Passageira. Quando cai, não adianta escrever meu nome numa pedra, pois esta pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo? Sou um castelo de areia na beira do mar. Passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. A lua cheia convida para um longo beijo, mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Estou sozinho, perdido e louco no meu leito, e a namorada analisada por sobre o divã. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Cristal bonito que se quebra quando cai. Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva. Não quero nem saber de me fazer ou me matar. Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia. Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. E eu sou nuvem passageira. Eu sou como